vai segurando, tá? DJ da Inessa, PH da Serra, meu Deus. Mas que grupinho de tio que é esse? Toda hora passa aqui uma rebolada de leve delas. Fez meu piro subir só as do bundão gigante e da carinha de neném. Se eu te contar, cê não acredita. Até no meu bonde delas tem. Elas muito louca e brasada. Peguei viagem nas DFTG. Liga lá na Disney, tem umas princesas perdidas. PH, liga na Disney, tem umas princesas perdidas. Cobiçadas no Twitter, vários boy apaixonados. Vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, PH da Serra, TG da Nestor, Rick do Papagaio, vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, vai fazer o quê? Fala! Fala, piada! Brutou na binária, fiquei encantado e com as amigas começou a descer. Ai, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar TG. Deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar TG. Vai o celular gravando, sua mãe vai desconfiar que tu tá na binária sarrando no PH. Tu tá na binária sarrando no PH. E se ela descobrir, tu pode ficar tranquila. É só jogar no YouTube e ver que o PH é artista. Muito bem de vida, muito bem de vida. Rick não é bandido, porra. Rick é artista, caralho. Vai tomar no cu. Pega. Mas que grupinho de tio que é esse? Toda hora passa aqui uma rebolada de leve delas. Fez meu piro subir só as do bundão gigante e da carinha de neném. Se eu te contar, cê não acredita. Até no meu bonde delas tem. Elas muito louca e brasada. Peguei viagem nas DFTG. Liga lá na Disney, tem umas princesas perdidas. PH, liga na Disney, tem umas princesas perdidas. Cobiçadas no Twitter, vários boy apaixonados. Vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, PH da Serra, TG da Nestor, Rick do Papagaio, vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, vai fazer o quê? Fala! Fala, piada! Brutou na binária, fiquei encantado e com as amigas começou a descer. Ai, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar TG. Deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar TG. Vai o celular gravando, sua mãe vai desconfiar que tu tá na binária sarrando no PH. Tu tá na binária sarrando no PH. E se ela descobrir, tu pode ficar tranquila. É só jogar no YouTube e ver que o PH é artista. Muito bem de vida, muito bem de vida. Rick não é bandido, porra. Rick é artista, caralho. Vai tomar no cu. Gostas do lombrado, PH da Serra, TG da Nestor, Rick do Papagaio, vai fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, vai fazer o quê? Fala! Fala! Brutou na binária, fiquei encantado e com as amigas começou a descer. Ai!